Patrulha 03, poderia informar o tempo de voo? Controle Salvador. 64 milhas, Nordeste Salvador, mantém o nível 110. Serviço radar terminado, chame agora controle Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Alterna Galeão, autonomia 3 horas 45. Consigo usar o B, o Chanel M3 no fim? 53. O Chanel M3 no 5, autorizado táxi via Pátio Índia Alfa no ponto de espera, Cine Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 020. Autorizado táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chama 26, o Chanel M3. Aquilo prossiga. Gente, suba e informe pronto para o lançamento. O meu índio no mineral só não tem o seu plano agora. Numeral, você preencheu o seu plano para que horário? 192, informação no meu. 3192, sua identificação, autorizado chegada a mar e desço inicialmente para o nível 050. Hoje estou altímetro no 020, vigilante. Identificou, no mar, 620, descendo para. Desce para o 050. 050, Salvador, boa tarde, Oceanair 6315. 6315, contato radar, Tupinho 360, perfil Dael. Esse perfil na Dael. A gente vai iniciar a curva à direita um pouco antes para evitar formações. Autorizado, vou em Leda. Autorizado, Leda, Oceanair 6315. Autorizado, voo local, 1000 pés, pelo corredor forte, decola da 17, com curva pela esquerda, transponder 01171, controle 1209. Alfa, procedimento correto, chame torre para acionamento em 1-8 nesse momento. Só confirmando o Índio Liberal, Alfa, parte que se encontra. Índio Liberal, Alfa, ciente, chame torre 1-8 nesse momento. Alfa 4131, prossegue. Azul 4131, autorizado para Campinas, vindo 360, via Zulu 16, até Bravo, hotel Zulu, após direto trilha, após direto, conforme a rota plano de voo, decola da 10, com curva pela direita. Seja da El, Leda, após direto bridge, transponder 5136, controle 120.8. Da TAM, desça para 2000 pés, estou altímetro no 020, informe no localizador. 2000, seguinte, porta para estabilizado. M6315, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, Alterno 3325, boa viagem. 251, 2385, obrigado. 1251, 13325. 13325, na secundária, obrigado. Mike Bravo no seu protocolo. Mike Bravo no seu protocolo, só confirma o parque, se encontra. Bravo uniforme, autorizado para assistir de frente, nível 180, pela Golf 677 até Haira, após o Niante, prosseguir de acordo com a rota. Plano visual, decolando os testes, com curva pela direita, saída da El, Coral, faz direto, transponder 5133, controle 1208. aqui pra você, São Vicente, é da El, transmissão coral. Ok, Mike Bravo Uniforme, para acionamento, chame a torre 1 no 8 do finalmente. Controle, o Juliette Quebec Kilo está pronto para iniciar a passada. Gente, já fez coordenação, Juliette Quebec Kilo? Afirmativo. Gente, informe pronto para a descida. Fez 192 localizador? Guerra Mamposo, localizador, 392. Projeto de aproximação, chame 2886, Mamposo. É, graças, tá bom. Gente, é com o Charlie Charlie, a sua identificação? Contato radar 68 milhas nordeste Salvador, mantém o nível 100, informe de descida, ajustou o altímetro no 020, voe para a posição BOF para a chegada. É o Charlie Charlie. BOF. Charlie Charlie é posição BOMF, Bravo, Oscar, November, Fox. C354, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada Mare Dissa para o nível 050, estou altímetro no 020, vigilante. Desça com referências visuais, informe cruzando 025, Juliette Quebec Kilo. Controle de Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado da 107, agora está na vertical de buraquinho. Gente, prossiga o corredor forte, se afasta até quantas milhas, Índia November Alpha? Afastamento de 20 milhas, Índia November Alpha, pelo forte. Gente, informe 20 milhas fora, Índia November Alpha. Livre, quebra aquilo. Azul 4131, meu livre acionar, pode voltar a táxi. Livre acionar, vai reportar táxi, 431. Salvador 3191, você siga pela Alfa, repõe a ciência, Juliette. Alfa, reportar a Juliette, 3191. Siga. Tô, será vetorado para o procedimento ILS pista 10. Tô, qual pro que está mantendo? Ok, o Eco Charlie Charlie, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 245. Está 4 mil pés, ajustou o time, 1020. Meu Golf, saída da El, transmissão Coral. Após o push do azul 4131, está autorizado o ingresso pela Juliette, plantão 4. Então, 3192, mantém a posição aguardando o push do azul 6. Controle em Salvador, muito boa tarde, Papatanga, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, supra o nível 180, perfil Dael. 180 Dael, uniforme. Confirma, pessoal. Webjet 5856, gente 5, gente da Romeu, autorização para Natal. 958-56, autorizado para Natal, nível de voo 350, pela Altezulu 10, decola da 10, com curva pela esquerda, saída PUCA, transição de par, transponder 5155, controle 120, decimal 8. Você repetiu o transponder, por favor, tá? Transponder 5155, web 5856. Para Natal, nível 350, decolando da 10 com curva esquerda, saída PUCA de par, aciona 5155, controle 1208, F758. Objeto 5856, acionamento correto, reporte pronto para puxa, senhor. Reportará quando pronto, 5856. Alô, azul 4131, com a pronta de táxi, 1196 a bordo, 0338, ao teto, Ribeirão Preto. Azul 4131, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, Sami Torre 118, decimal 6, ajuste no 020. Seja autorizado táxi via Alfa, no ponto de espera, 118, decimal 6, graças. 3192, autorizado em ESO na Índia, para o portão 4. Tipo 4, na 39. Atendo 1500 pés, prossiga corredores, Paripe, rotatório, formando visual com aeródromo. Ajuste no altímetro no 09. Papapá, Lima, Lima, Fox, pronto, 4? Lima, Fox, só confirma o passe, se encontra? 3154, desça para 2500 pés, ajuste na 019, livre LS, aposta estabilizada. 2500, 3154. Plano Yankee, direto até 200 milhas. Após, prossegue com referências visuais, recordando 7, com curva pela esquerda. Seda Momo, após direto para Sik Sik, transponder 5140, controle 120, 08.